noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, bailando, dois corpos no cio, um imenso vazio, esperando o amor. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más. Ya no aguanto más. Ya no puedo más. Ya no aguanto más. A nossa melodía tem calor, tem fantasia, até filosofia, é desejo que vicia. Não aguento mais. Não aguento mais. Não aguento mais. Não aguento mais. Eu quero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, beber contigo, una noche loca. Até a lua lista com os que você disse não. E o que dizem por aí é que seu coração é de amor. É que seu coração é de amor. É que seu coração é de amor. É que seu coração. Deu certo,

gente. Obrigado pela audiência. Segunda-feira, se Deus quiser, eu estarei de volta com mais Central do Sertanejo. Bom fim de semana. Central do Sertanejo.